Hoje somos faces do subúrbio na música, alcançando propósitos de frente a frente com a luta. Primeira formação, simples idealidade, vivendo experiência, assegurando oportunidades. Nunca descartamos as possibilidades de ser naturalmente músicos de verdade. Acreditamos em nós, nos dedicamos, é de Rocheda a mensagem que liberamos. Posição na rima, postura digna assumida, nosso conceito aplaudido por diversas vidas. Um importante passo, um iluminado traço. Respeito é bom e eu gosto disto, não me disfarço. Agradeço aqueles que estimam nosso trabalho, reconheço a valorização, muito obrigado. Mas infelizmente existe quem pensa o contrário, pretende tornar o caminho em mau itinerário. Provavelmente concluí o curso de otário, insignificante que deseja deturpar. É inveja, desrespeito, sei lá, e desagrada com comentário inconveniente. Só que falta coragem pra comentar na nossa frente. Tá valendo, não vamos nos desesperar. Mas se você não gosta, respeito, vou declarar. Mostramos o significado na real intenção, e no momento incompreensíveis desviam a visão. É nenhuma, ninguém é obrigado a nos escutar, muito menos gostar. É com você e a sorte se criticar. Mas seja inteligente, se aprofunde no assunto, analise o que é bom e ruim antes de tudo. Não saia riando a madeira sem conhecimento, procure sua ética, desenvolva no tempo. Profissionalismo é posição fundamental, faça jus do que importa, opte pelo normal. Não seja um contraditório de algo necessário, abra bem o olho, se comprometa ao horário. Desrespeito no novo tempo se transformou de forma eliminatória, quem impressionou? Resultados trágicos são exemplos. Não sei se você está me entendendo. Reflitam! Pois é, viver e aprendendo. Nem tudo que você vê escuta é obrigado a gostar, mas conscientemente deveria respeitar. 50% de tudo pode agradar. Se não gostar, respeite, vou declarar. Se não gostar, respeite, respeite, respeite. Se não gostar, respeite, respeite, respeite. Se não gostar, respeite, respeite, respeite. Respeite. Se não gostar, respeite, respeite, respeite. Respeite. Se não gostar, respeite, respeite, respeite. Respeite. Se não gostar, respeite, respeite, respeite. Respeite. Se não gostar, respeite, respeite, respeite. Respeite. Se não